Gira su un mundo sin pressa, na palma da mão de louco que quisesse mais que pouco do tanto que ninguém vê, que acabasse com a distância que separa almas iguais, porque longe, longe demais vai o mundo sem ter porquê. Esqueçam as fronteiras entre as terras de ninguém, que esse louco se perdesse na imensidão dos laços, que as pontas fossem braços para unir sem ver a quem, e que as pontas fossem braços para unir sem ver a quem. Este círculo de contrastes só dão voz a quem não sente. Falta mundo, falta gente, falha a alma a cada dia. Feitas contas ao que resta, se o mundo fosse dos loucos e a voz fosse dos roucos, jamais correria. E se a voz fosse dos roucos, o mundo jamais correria. Feitas contas ao que resta, se o mundo fosse dos loucos e a voz fosse dos roucos, o mundo jamais correria. E se a voz fosse dos loucos, o mundo jamais correria. Girasse um mundo sem pressa.